brilhou nos meus olhos. Mas eu sei que tudo isso um dia vai mudar. Eu acredito que o amor vence o ódio. E quem crê nunca desistirá. Convém a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não ter mais fim. Quantas histórias tristes eu já ouvi, dos manos seduzidos pelo crime eu não resisti. Tanta paz no gueto eu sempre quis. Cobiça e miséria tem feito meu povo infeliz. Sou mais um pregador das ruas de terra, falando de Jesus pros loucos que vivem na guerra. Nos guetos de São Paulo ou de Brasília, o prêmio da guerrilha, tristeza pra sua família. Olha pra Deus, irmão, não viva assim. Se você planta ódio, muito triste será o seu fim. Siga o caminho certo, não pegue atalho, mas vale o salário conquistado com seu trabalho. Pega busão, lotado não é brincadeira, de pé às 5 da manhã a semana inteira. Mas morrer de graça não tem preço, por Cristo que eu tô vivo e dele eu nunca me esqueço. Encontrei a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não ter mais fim. Encontrei a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não ter mais fim. Aqui eu observo outro cortejo, mais uma vez não acredito naquilo que vejo. Por quase nada outra mãe de coração ferido. Nessa contagem mais um sonho que foi destruído. Mais um pivete novo, vida normal, que ouviu falar de Deus na escola bíblica dominical. Envenenado pela má influência, no trago da maconha ao disparo da ponto 40. Uma lágrima brilhou nos meus olhos, mas eu sei que tudo isso um dia vai mudar. Eu acredito que o amor vence o ódio, e quem crê nunca desistirá. Encontrei a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não ter mais fim. Encontrei a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não ter mais fim. Não ignore as palavras do meu Criador, que deu seu filho pra morrer por todo homem pecador. Plenitude de paz, fonte de vida. Jesus, o rei dos reis, tem a cura pra suas feridas. O testemunho do ladrão que se arrependeu serviu de exemplo pra uma pá de louco como eu. Chegar de ódio e morte prematura, pra quem escolhe ser do crime não tem formatura. Encontrei a paz pra mim, mas o gueto vive assim. Sem Jesus as lágrimas parecem não.